Rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Lá no bairro que eu moro só existe uma nascente. A nascente dos meus olhos já formou água corrente. Pertinho da minha casa já formou uma lagoa, com lágrimas dos meus olhos por causa de uma pessoa. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora, quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Apanhar uma rosa, minha mão já não alcança. Eu choro desesperado, igualzinho uma criança. Duvida alguém que não chore pela dor de uma saudade? Quero ver quem que não chora quando ama de verdade. O rio de Piracicaba vai chorar